audiência, bombarde. Conectando 95,3 FM para toda São Carlos e região. E para todo mundo pela Rádio Fiscar. Também.br. Também no Portal Fora do Eixo, Rádio BTK, Rádio Software Livre, Rádio do Rasgado Coletivo e outros vários parceiros. O que, que temos aqui, amizades? É isso aí, muito boa noite a todos que estão ouvindo, todas as galáxias, né? Todo mundo, cara, todos os planetas e todas as galáxias, isso mesmo, cara. Independência Marte número 175. É isso aí. Programa de rádio aí, um dos braços, um dos tentáculos aí desse projeto, ponto de cultura, ponto de mídia livre, selo musical, coletivo de experimentações artísticas, discotecagem, entre muitas outras coisas aí. Saiba mais em foradoeixo.org.br/independenciaomarte. Estamos no ar aí com essa edição de número 175. Falta 25 edições para chegar ao número 200 aí no meio do ano, quando vão completar também 4 anos no ar, né? Então aí, acumulando vivências, experiências e produções na nova música brasileira, que é o tema, né? A matriz desse programa, a partir das nossas vivências, pesquisas e outras coisas. Por mim, Jovem Palerosa, e dois novos pilotos, copilotos, parceiros das missões aí, apresentem-se. Bem-vindos novamente, galera. Opa, Lelê. É tá saindo aí o mic? Tá rolando. Que vergonha, cara, não fala assim. Não, sou o Thiago Hyde aqui, tamo aí, mais um programa, na vibe. É isso aí, aqui também, Felipe Dorante, o Marreco, como a galera me conhece. Felipe Marreco. Tá em casa. É isso aí, é nóis. E se você quiser falar com a gente também aqui, pelo MSN, radiofiscar@hotmail.com, adiciona nós lá e participe do programa. Exatamente, quem quiser sugerir música, como outra coisa também, independenciaomarte@gmail.com. Sugestões, se quiser chamar a gente pra fazer discotecagem radiofônica ou qualquer outra intervenção, aí tamo junto. Indie Your Mars também, procura lá na internet, né? Twitter, MySpace, YouTube, todos os. Quase as todos redes os canais, né? Aí. Só o Facebook que dá pau, né? Que tá dando um pau safado na gente ali, tá. Não dá pra entender o que acontece, já faz uns 6 meses que tá dando um erro lá, mas. Vou fazer outro, cara. Então, tamo tentando, cara. Facebook é o futuro, velho. É, então, vamos ver. Ajuda nós aí. É, isso aí, a gente tá com BG. Tá com legal BG aqui, hein? Animadinho. Sabe o som do BG? É. Tá no fim. Tá bom! Tá lá. Na brasa fugaz da cana queimando. Ó, vai começar o música outro aqui. Do. Grande álbum na latinha aqui, latinha redonda, especiaria única dos visitantes, banda de São Paulo, já teve por aqui no Grito Rock do ano passado. Aliás, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Grito Rock, do ano passado não, do ano retrasado, se não me engano. Aliás, já tá aberto as inscrições pro Grito Rock desse ano, que vai acontecer de 25 a 27 de março, né? Então quem tiver ligado aí, quem quiser bandas que queiram tocar aqui, tá valendo. Já teve várias inscrições, na verdade, né? Mas a gente tá. Mas tá aberto ainda até o final do. Até quase o final do mês, né? Até o dia, até 20, dia 20 de fevereiro. É. Isso aí. Mas inscrevam-se o quanto antes possível aí. Grito Rock São Carlos, quarta edição. Acesse lá no Toque no Brasil, né? Essa é a plataforma de inscrição para todos os Grito Rocks. Festival integrado que acontece em 130 cidades do Brasil e mais 8 países da América Latina, ou seja, sensacional, em rede, né? Mesmo, o bagulho acontecendo, bombando, e São Carlos novamente presente no mapa aí, na Estação Cultura esse ano, novamente no Metropolis Dining Club. A gente vai falar melhor ao longo do tempo, mas já esquentando para todo mundo. Quem quiser saber mais também, foradoeixo.org.br/massacoletiva. É isso aí. Legal? Legal. Vocês estão ansiosos pro Grito Rock também, né? Com certeza, cara. Vai ser muito louco esse Grito Rock aí. Várias bandas já inscritas, né? Então. É, tem muita banda boa inscrita, cara. Exatamente. Se inscrever, leva a sério. Minha banda merece, né? Não, e a gente já tá pré-selecionando, né? Que a gente tá envolvido com a produção do Grito Rock aqui em São Carlos. E, mano, já dá pra adiantar que tem peixe grande na parada. Né? Peixe grande, né? É. Cassia Eller também, cara. Como se fosse um. É que eu sou muito fã. Legião Urbana. Tô brincando. Bom, vamos lá então. Já no seu BG, nos seus contatos, estamos aí começando mais um programa. Pra quem não conhece, né, a gente sempre faz umas seleções aí temáticas, assim, né? Os blocos sempre são. Tem a ver com alguma coisa que a gente tem, alguma ideia, alguma viagem assim. E a gente dá uma continuidade, na verdade, semana passada nesse primeiro bloco. que começando bem humorado aí, tirando uma onda, um bloco de fanfarrões, né? Sons engraçados, animados, irônicos. Até começando mais leve, assim, né? Nem tão agitado. No final já é um pouquinho mais. Já dá pra dançar um pouquinho mais, mas o começo, mais, um humor mais sutil, né? Uma farra mais, assim, humilde, assim, digamos assim. A gente começa com o Matheus Mota, que é um cara que tá em São Paulo ali, músico caseiro, né? É sempre legal que a gente sempre rola gente aqui, que galera que faz som em casa, assim mesmo, de monta home studio ou inventa alguma outra forma alternativa de fazer suas músicas, e esse é o mais importante, assim, da história mesmo, essa sinceridade da autoprodução, assim. E a gente vai baixar uma música, vai rolar uma música dele aqui, que é bem curtinha, mas que tem a ver bastante com a cara do trampo dele. A música chama Eu Vou Baixar a Música Desse Cara. É uma metalinguagem sobre ele mesmo. E na hora que eu tava escutando a música, foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu tava escutando, ele fala sobre baixar a música no trampo virtual. Tipo. Aí você vai lá e vê, é convencido a baixar a música desse cara. Não, você começa a baixar, daí você escuta e fala, sacana, né? O cara tá tirando onda com todo mundo. Mas muito bom, muito bom. Autodidata aí, multi-instrumentista, merecidíssimo começar esse bloco de hoje. Matheus Mota, né? O que mais que depois temos aqui? Depois que a gente tem Hard. Depois tem o Zeca Viana, cara. Qual é que é? O Zeca Viana é um cara que a gente já até rolou por aqui em outros momentos do programa, né? O cara que. Na verdade, o cara. Trampo com som, faz uma cara, já teve várias bandas lá no Recife, como Asteroide B 612, que é uma banda meio psicodélica, nebulosa e tal, e daí no final, daí no, uns dois anos atrás, ele lançou uns projetos doidos aí, acompanhado pela irmã e pela cunhada dele, umas histórias meio doidas, assim, e o cara começou a fazer uns sons, agora ele mudou pra São Paulo, ele fez recentemente até ali também no Trama Virtual, né, uma sessão e tal, e ele tá lançando uns singles, a gente vai escutar aqui um deles que chama Quarto Minguante, Quarto Crescente, também, uma vibe bem psicodélica, fanfarrona. O programa hoje tá com clima fanfarrão, né, cara? É, a gente esqueceu de falar as outras atrações do programa, né? Isso é uma coisa, cara, muito importante falar. Você falou fanfarrão, né, pra cima, tá animado, a gente tem a banda Gumba, transmissão Gloom independente aí, música dançante, música animada. A gente ainda vai conversar com o Helps, né, banda daqui do Sertão de Araraquara, né? Banda do Sertão de Araraquara, eles estão pra lançar o disco, a gente vai falar sobre a produção do disco, né, que eles já vieram aqui, já tocaram no estúdio, tá? Mas a gente vai falar da produção do disco, que é uma coisa bem própria, autêntica deles. Quer dizer, então, que o programa hoje tá gozadinho. É isso. Rolou. Que isso. Bom, continuando esse programa muito sério, esse bloco aqui que a gente tá anunciando, é o João e os Poetas de Cabelo Solto. É. Pelo nome já dá pra sentir um pouco da vibe. A galera de Campinas, você deixou em mãos a partir da banda Gloom, que tocou aqui, tem uma galera que fazia parte, tava junto ali, trouxe CDs em mãos aqui pra gente, e a gente escuta uma música chamada Dois Pequenos Mundos, aí, engraçado, tem até participação de uma criança no meio e tal, mas uma vibe também um pouco intimista. E a gente finaliza com a banda Gentileza, que aliás tocou até aqui no Contato, tocou no Contato e tal. É, tem um show bem vibe, bem pra cima, performático, né? Que arrebata todo mundo mesmo, e é muito intenso, cara, os caras são no palco, velho. É, eu não vi o show, mas acompanho o trabalho, na verdade, eu vi, já tinha sacado antes, mas eu não consegui ver o show. A gente tocou com eles lá no Espaço Guma, né, que não existe mais, né, lá em Uberlândia, e foi uma noite Aeromoças, Leptocirose e Banda Gentileza, assim, foi bem legal, foi o último evento lá do Espaço Acho que Goma. Foi o Tereza que tocou nessa noite, hein? Acho que o senhor está confundindo. Ah, sim. Nossa, confundi total. É, mas a banda de Gentileza veio aqui pra cá, a galera que era de Curitiba, agora tá em Sampa. O último disco foi produzido pelo... O primeiro disco deles, né, foi produzido pelo Plínio Profeta, que é um cara de Sampa ali, que faz várias coisas interessantes também. A gente rola então a música deles, O Indecifrável Mistério de Jorge Tadeu. Sim, mas fica curioso aí e escuta a banda Tereza também, né? que vale a pena. Tem até a ver, cara. Confundi total, velho. Fica pra terceira parte do bloco no próximo programa, que a gente coloca uma coisa. Desculpa aí, galera. Deu. Se livrou bem. Bom, um de som então, vamos começando aí. Aqui, Independência Marte 175, Fanfarrões, começando com Matheus Mota. Escute diferente. escute diferente. Já tem uns meses que ouço falar dele, mesmo com todas essas novidades. Mas esse jeito meio anormal me chamou a atenção. Sem lei. sem saber o porquê. te afastar de mim. Pouco que expliquei foi pra não machucar. Mas você insiste em saber por que tanta coisa, mas agora eu vou te contar. Em Jacarezinho, escritório comercial Ulisses Costa, com serviço de contabilidade em geral, visto que toda a região necessitava de trabalhos dessa natureza. Tamo junto em coro, nós três. Banda Gentileza. Inseparável Mistério de Jorge Tadeu. Esse bloco fofarrão que também teve João, Espada de Cabelo Solto, Zeca Viana. E começamos com o incrível Matheus Mota, com a música legal demais, chamada Eu Vou Baixar a Música Desse Cara, metalinguagem aí, tirando onda com todos nós que baixamos a música do cara e rolamos por aqui. Esse foi o bloco da alegria total, cara. Bloco da alegria aí, por mais que suave, tranquilo, foi bem alegre e fanfarrão, né? Bom, agora a mando, a partir da ideia de Thiago Hard, resgatamos aqui um incrível bloco no programa, um bloco que a gente não fazia faz um tempo, mas até uma necessidade, né? Lógico, a gente, cara, tá sempre vivo, né? É o nosso querido Momento Região, né? Então, então em homenagem a isso, a gente fez até uma vinhetinha em homenagem a isso tudo. Vai vamos lá, que vamos. Então. Entendeu? Ó. Oh. Momento região? Curti, cara. Curtiu? Curti. Toca de novo. Não, não dá pra tocar de novo, né? É, a gente toca depois, né? Entre as músicas. Bom, momento região é quando a gente pega aqui, né? A gente tá em São Carlos transmitindo o programa, a gente se conecta com cidades ou de São Carlos ou da grande São Carlos, né? Da região aqui do interior paulista. E agora a gente, na verdade, fala por telefone com uma incrível figura, Rafael Baroni, que está com a gente diretamente da cidade de Araraquara, né? Araraquara. Morada do Sol. Morada do Sol, cidade Morada do Sol. Para falar sobre o novo trabalho da banda Os Helps, né? Primeiro disco, primeiro, né, cara? Disco, long play aí. Alô, alô. Alô. Opa. Aê, tá lá. Legal. Ganhou. Ganhei? Alô, Cristina? ganhou um... pirulito colorido. E o disco dos Helps, um incrível disco, aliás, até a ver com isso, né? O incrível disco do Fruto, o Scratch Monumental e Caramelizado. É, cara, ganhou. Tudo escrachado mesmo. Ganhei. E aí, Barone, como é que você tá, velho? Bom demais. Maravilha, cara. Tranquilão. Então, velho, a gente colou aí, cara, acompanhando a Noite Fora do Eixo com a banda Gloom, aí em Araraquara. E a gente teve a oportunidade de colar aí, né, cara, na casa do Garboso, né, vocal dos Helps. Estúdio. Onde, né? É o estúdio, né, que vocês estão gravando e produzindo o disco. E ficamos super intrigados, né, cara, de vir em primeira mão ali o primeiro disco, né, cara, com 15 faixas, é isso? Mais, né, 17? Alô? Alô. Então... Como? Eu não entendi o final da pergunta. Então, quantas faixas são? São 17 faixas. Vixe, então, um CDzão recheado com várias músicas, várias camadas, várias tendências. E eu queria que você falasse, descrevesse um pouco de como foi a concepção do disco, desde das primeiras gravinas, você contasse como é que foi esse rolê experimental de gravar ao vivo, gravando diretamente num tape de VHS. Explica um pouco essas viagens, essas coisas diferentes que estão fazendo pra... Doido. Pra deixar o disco com esse clima vintage mesmo, assim, né? É, sem dúvida. A gente começou primeiro, eu acho que veio mais da necessidade da coisa, né? A gente queria gravar em casa ali o álbum e precisava arranjar todo o equipamento e tudo mais. A gente gravou um EPzinho em estúdio aí de um amigo e vimos que a ideia era mesmo a gente estar produzindo do começo ao fim o álbum. Uhum. Então a gente partiu pro que a gente tinha à mão ali, né? Sempre com os nossos amplificadores de 30 anos atrás, caindo os pedaços. Então, né, cara? Isso é um Mikassin, é isso? Confirma essa informação. Isso, um Mikassin timbroso, nervoso. Um trêmulo embutido no amp, cara. É, uma batera pinguim e um videocassete, foi isso aí. Então, que a gente começou a brincadeira. Tecnologia dos anos 80. Né? Descreve essa fita do videocassete, de quem foi a ideia, como é que foi, qual é que... E por quê, né? E por quê, né, cara? Eu não quero, cara, por quê, cara? Ah, então, a ideia surgiu ali da brincadeira, né? O pessoal que falando, na brincadeira, vamos gravar com um vídeo. E quando a gente viu, o Garboso apresentou uns trabalhos que ele tinha gravado ali com o vídeo. Então, explica um pouquinho melhor como é que é o processo pra galera, pros ouvintes de casa. Então, a gente lança os microfones na mesa. E da mesa, ao invés de sair para uma placa de som, direto pro computador, a gente joga para um VHS. Olha só. E daí do VHS a gente... Sim, eu vi que estava parado na sua casa, empoeirado, na mão do céu, está virando um disco, cara. É isso aí. E daí rolou um movimento de caçar videocassete do tio, da tia. De crer. Para estar aumentando os nossos canais aí. Mas no final, pelo que ele contou, né, não deu certo de gravar separado, né, porque cada videocassete tinha o cabeçote de um jeito, gravava, não eram todos que a qualidade era boa, e no final a base, né, musical, guitarras, né, baixo e bateria, foi tudo mixado estéreo no videocassete, é isso, né? Isso, tipo, pegou, jogou tudo a pra das mesa, da a gente mesa lançou passou. Ali, a guitarra, baixo... E batera no videocassete direto, em estéreo. E depois o resto a gente foi acrescentando. Os overdubs, né? Então, e você tava falando tal que a ideia inicial era gravar em casa, de um esquema mais independente possível, um esquema mais livre, né? E eu sei também que vocês estão usando vários pedais, né, cara? Pedais de guitarra que, inclusive, foi o senhor mesmo que os fabricou, né, cara? A Vossa Senhoria. E aí eu queria que também que você descrevesse um pouco de como é esse processo de autonomia musical, de construir o seu próprio equipamento, né? E não depender de marcas imperialistas e fazer som e rock com menos de R$5 por pedal e tal. Explica aí, cara, como é que... Então, isso daí foi uma brincadeira ali que eu trocando uma ideia com o Gu aí do Massa Coletiva, né? Uhum. Ele me veio com umas ideias, umas oficinas que ele tinha feito, a Piolho aqui de Araraquara também. Eu tava na oficina, inclusive. Eu tava nessa oficina, foi com o Panetone. O Panetone. E daí eu falei, vou aprender esse negócio, né? Aí entrei ali, YouTube, né? Sempre ensinando o pessoal, desde criancinha. Então, aí eu fui comprando os materiais e aprendendo a fazer esses pedais. E acabou saindo melhor do que os que a gente tinha ali de marca mediana. Pode crer, o rolê de o timbre ficar mais original, né, cara? É, com certeza. Pode crer, você já fez quais pedais? Eu fiz um overdrive bacana, o trêmulo, phaser, uma cópia daquele Blue Box, né, que é um oitavador com fuzz, o próprio fuzz. E tô indo aí, agora ganhei umas válvulas, vou tentar agora fazer um negócio. Opa, amplificador. Melhor presente de Natal, hein, cara? É. Mas assim, tá tudo no disco, né, vocês estão gravando com esses pedais e tal. Isso. Doideira. Não ouvi. Não, ele já falou que tá tudo no disco, né? Pra quem quiser sacar um pouco. Tá tudo aí no álbum, foi gravado com esses equipamentos. Agora eu desmontei minha guitarra, tô refazendo ela. Ou seja, espírito total de autoconstrução. Tecnologias abertas. De tecnologia... Livre. Própria. Isso aí. Acho que é legal também, o Garboso talvez pudesse explicar um pouco melhor, né? O vocalista e talvez produtor, todos ajudaram a produzir, mas ele que pilotou mesmo, né? A edição de som, mixagem, masterização, todo o processo de pós-produção, né? E a gente tava escutando ali, ele contando pra gente as automações, tanto que ele fez ao vivo ali, enquanto o pessoal tocava, né? Já que ele não tava cantando, ele ia fazendo algumas automações na mesa de som, quanto o processo de efeitos e outras loucuras, que cada faixa ficou de um jeito, né? É uma coisa até que a gente até reparou, assim, que tipo, que o show ao vivo, ele é muito performático e tal, e a ideia do Garboso é de reverter meio que o contrário, né? Já o álbum ficou com uma cara totalmente diferente do ao vivo, né? Ficou ainda mais experimental, né? Com muito efeito, timbres bem inusitados para todos os instrumentos, para voz, para tudo, né? Isso aí. O Garboso sempre experimentando ali, ele vai na loucura além do que todo mundo espera, às vezes a gente puxa ele um pouquinho pra terra de volta, ele fica bravo, mas acaba saindo um resultado aí bacana demais. Doideira. Pode crer, e pra quando vocês estão pretendendo lançar o disco? Então, a gente tá atrás da burocracia aí, que a gente vai lançar a SMD, né, a prensagem lá, o quanto antes a gente conseguir fechar essa parte, a gente já tá mandando pra prensagem, semana que vem. Então daqui um mês e meio, a gente tá com algo na mão aí. Mas você escuta antes aqui na Independência Mais, querido ouvinte. Isso aí, exclusivo. A prévia, né? Bom, legal, a gente ficou curioso, ouviu e falou, porra, tem que levar pra todo mundo. Então a gente separou, né? Vocês estão enviando 4 sons aqui pra gente rolar. Pode ser? Preparem-se. Alta psicodelia do sertão de Araraquara. Isso aí, valeu, galera. Doideira, valeu, Barone. Vamos rolar aqui. Cai Ela, Coração Tremelique, Que Coisa Não e De Bossa Pro Mundo. 4 sons fresquíssimos. Sonzeira. Hits do Fruto Scratch Monumental e Caramelizado. Pra rolar agora na Independência Marte número 175. Aí, Rock coroando Mural, cara, Momento Região com os Helps. Manda a vinhetinha do Momento Região também. Manda de novo o Momento Região. Valeu, Barone. Até a próxima. Valeu. Aí. Valeu demais. Tamo junto sempre. Até se tromba, velho. Até abraço. Entrega elas, glória. Ali. Arrepio e calafrio. Mata o velho coração. Infarta o corpo de tanta emoção. A barriga gela quando diz que vai gostar. Veia corre sangue quente, deixa o cavalo disparado. Fica sensível desse jeito, mas como fica tudo bem nessa hora? Com a perna tremendo, não dá mais para ir embora. Pode ser, faz a parte ruim se perder. Intenso deleite com prazer. Diz o teu nome com prazer. Arrebaixa o coração de tanta formosura. Reacende a paixão e uma força bruta. Tremere, tremere. Coração tremelique, arrepio tremelique, calafrio tremelique, emoção tremelique, infartar tremelique, arremacha tremelique, tremelique tremelique. Seu violão, mesmo que fosse ruim, queria te dar atenção. Mesmo que fosse no fim do nosso romance proibido, queria ter a verdade. Você me estendeu a mão, soprar seu barco à vela, quer queira ou não. Não me venha com o seu cabelo bagunçado, que eles estão me chamando. Seu perfume, tu pareces um abacate bem cheiroso. Ai, que divina flor. Queria ter um ramalhete, estou sem imaginação. Conseguir uma vida ao teu lado, mas sem fazê-la. Two. anunciada. Te vi pelo quebrado, mas perto que estava na parada. Você me disse que era o fim da picada, fazendo tudo o que queria. Você me disse que o começo de nada era coisa quase fria. Uma bebida! Mais que uma bebida. Loucura, hein? Alta psicodelia de Araraquara, sempre primeira mão. E, sonzeira, mano, né? Lo-fi, lo-fi. Difícil, difícil até de comentar, velho, porque é muito bom. É, não, muitas loucuras aqui. Enquanto a gente tava ouvindo, a gente ficou relembrando de alguns processos que é muita coisa, não deu nem pra falar, né? Conversando com o Garboso, que é o vocalista, ele contou alguns detalhes. O Rafa Baroni, que é um dos guitarristas, trocou uma ideia legal com a gente agora também contando. Mas é doideira, tem guitarra desplugada, gravada com microfone condensador. Drive na batera. Drive na batera, né? Aquelas. Uma, a primeira. É... A primeira música que a gente escutou aqui, que foi o Kaiello, é uma bateria de teclado, né, com drive, então ela ganha essa textura eletrônica meio industrial, assim, bem, bem interessante. Tem flauta, tem pito, tem instrumentos que eles inventaram. Tem sax do Hard que eles recortaram e virou. Hard gravou o saxofone numa música e virou em 5, assim, os caras. Tá experimental, cara. Tá experimental. Parabéns às meninas de Araraquara. Pop experimental, lo-fi, psicodelia rural, né, meu... Continua pop ainda, a gente escutando as músicas aqui, som bem. É o caipira do futuro, cara. Doideira, doideira. Parabéns aí pros meninos. E quando rolar, a gente dá um destaque especial aí de novo também. Espero que consiga propagar em grandes perspectivas aí nesse disco. Só retomando novamente o nome do disco, né? Do Fruto, o Escracho Monumental é Caramelizado. Sensacional e diretamente da mente do Garboso, né, cara? Ah, de todos os réus, né? Da mente desse momento e região. Da mente do coração, né? Da nossa região. Os caras estão chorando aqui no estúdio. É legal que mais pra frente dá pra gente trazer também, já pro quartinho final, em algum momento mais experimental, o manifesto que eles fizeram também. Total, tem dois, eles total. O Garboso também gravou um manifesto meio... caipira futurista, assim, de, sobre o concreto e... É, eles estão num momento muito fértil lá, né, cara? Tipo, o guitarra também, o Paulinho, gravou um disco também, solo ali nesse processo todo. E tá prolixo o bagulho, né? Tá lá. É isso aí. Os helps de Araraquara. Bom, gente, a gente tá, começou fanfarrão, né, escrachado, helps também deu, deu esse ar. Eu acho que a gente tem uma continuidade, tem uma linha narrativa nessa história, entendeu? Total, cara. Isso é cinematográfica. O roteiro a gente gosta de organizar ele, tem uma linha mesmo assim, né? Uma crescente e tal. E agora a gente veicula aqui um grande momento, né? Uma das grandes ações que a gente tem aqui. O projeto Transmissão Independente, né? Que é quando a gente recebe as bandas no estúdio. Então, semana passada, na quarta-feira, em meio à sua tour pelo interior paulista, a banda Gloom de Goiânia passou pelos estúdios da Rádio Fiscar e deixou gravadas algumas músicas aí, em versões exclusivas, né? Todo mundo presente, metaleira. É, foi legal, né? Distribuição, uma galera numa sala do estúdio, outra na outra e tal. Depois trocaram uma ideia também, né? A Niela, que é a vocalista do grupo, trocou uma ideia comigo. E tudo isso faz parte, então, desse pacotinho das transmissões independentes. Então, aumente o volume do seu rádio. Que é ritmo de festa. Cara. Ritmo de festa. É. Tira o poltrona da frente. Como é que é? Afasta a poltrona. Afasta a poltrona. Aumente o volume da sua casa. Tira, desabotou a gravata. Que chegou a hora. Então, com vocês, transmissões independentes com a banda Gloom, direto de Goiânia. É isso aí. Vamos lá. Transmissões. Todo dia, quem diria, parafina e morfina. Isso aí, então, transmissão independente, a gente recebendo, eu acho que a primeira banda de Goiânia, como vocês mesmos ressaltaram, a Gloom, que tá em circulação aí por São Paulo nesses tempos. E pra trocar daqui com a gente, a Niela, bem-vinda, bem-vindos todo mundo. Pô, obrigada aí pelo convite. Nós, é nós. É legal que vocês estão circulando aí pela região, né? Fizeram algumas datas em São Paulo, capital, Campinas, Araraquara. Vai voltar pra Campinas ainda e tal. E aqui em São Carlos não teve o show, mas teve essa rádio performance, né? Essa apresentação aqui nos estúdios e tal. Acho que é legal vocês de comentar bem esse lance do momento que vocês estão, assim, né? De banda razoavelmente nova, vocês são novos de idade também e tal, mas saindo com esse CDzinho legal no forno. Aí pela Monstro também, né? Uhum. Já engatilhados aí na missão de musical mesmo, assim. É, a gente tá numa fase, assim, bem boa, assim. Acabamos de lançar o disco e já com vários shows marcados e fizemos o Auditório Ibirapuera, que pra gente era um sonho. A gente nunca imaginou que ia tocar num espaço daquele. E conseguiu, o Estúdio SP também. E consegui dar esse rolê, assim, de ficar 15 dias viajando e 8 shows em 15 dias. Pra gente tá sendo fantástico, fantástico. E a gente tem o melhor de tudo, é ir nas cidades que ninguém conhece a gente e ter uma receptividade muito boa, muito. Ontem no Estúdio SP foi fantástico, tava cheio, todo mundo curtindo, animado. Não sei se é porque as outras bandas de Goiânia, que já roletaram em São Paulo, passaram mal medo na gente. Nossa, a galera de São Paulo é meio fria, não vai esperando muita coisa. Mas a gente tá adorando, adorando. Todos os shows que a gente fez até agora, pra gente foi fantástico. Uhum, legal. Acho que é da hora trazer esse lado, assim, né? Que Goiânia tem uma das cenas mais fortes, assim, no país. Vários festivais, vários coletivos, selos, uma porrada de coisa acontecendo, assim. Só que tem uma cara meio assim, quando se fala do som de Goiânia, vem a cara, sei lá, MQN, Black Drawing, Stoner, né? Esse lance mais influenciado tanto pelo protopunk quanto pelo grunge e outras coisas do início dos anos 90, assim, e tal. E vocês, eu acho que tem um pouco, na verdade, tem uma cara um pouco diferente da galera, apesar de ter alguns diálogos, assim. Uhum. Acho que é legal de trazer um pouco dessas bagagens, esse lance bem ska, rock, Califórnia anos 90, uhum. Não sei, meu, No Doubt da vida em alguns pontos. Contar um pouco dessas histórias aí, como que vocês, sei lá, desenvolveram esse lado, conceberam mesmo a cara da banda, assim. Ah, na real, em Goiânia rola muita coisa que não é só essas bandas. Mas é evidente e claro que essas bandas conseguiram uma visibilidade maior, né? E toparam fazer o rolê e são competentes e por isso que são mais conhecidas. Mas a gente consegue dialogar bem com eles, assim. A gente gosta de tudo, então é complicado você ter uma banda pra cada estilo que você goste. Então a gente tem essa postura, assim. Pô, a gente é livre pra fazer o que quiser. Se amanhã a gente quiser virar uma banda de metal, vamos virar, mantém o nome, a banda é a mesma. Mas não tem. A gente não gosta de se prender muito a um estilo, a gente gosta de ter liberdade. Assim, cada um da banda escuta uma coisa totalmente diferente. Uhum. Mas a gente consegue dialogar e converger tudo pro nosso som, que é uma coisa nem lá nem cá. Pode ser indecisão, mas eu acho que a gente é bem mais feliz assim. Uhum, tem um lado meio samba tropical, tem um lado ska, tem um lado mistura legal, assim. Bom, a gente escutou o que a gente começou escutando e vamos chamar mais duas aí da sequência que a gente que rolou. A gente começou com Parafina. E agora na sequência as duas próximas. E agora na sequência, Tic Tac e Terceira Idade. Já é. Então, transmissão independente com a Gloom aqui, escute diferente. We'll be right back. Se o destino quer que haja dor, faça meu favor. isso aí, de volta, transmissão independente, conversando com a Niela aqui, representando a Gloom, registrando a passagem pro São Carlos aqui, sonzeiro nos estúdios. Eu acho que é legal de trazer um pouco também assim, das experiências de circulação em outros lugares, né? Vocês fizeram alguns festivais, pelo Calango, né? Que eu me lembro no passado. Contar um pouco assim de como que vocês enxergam esse novo momento da música brasileira, assim, na conexão tanto com os coletivos, quanto com outros grupos organizados, com iniciativas como os festivais e tal, como que você pensa assim? Então, desde de sempre, assim, a gente teve esses parceiros, assim, que é o Fora do Eixo, a Monstro, e lá em Goiânia Fósforo. E também o contato com a Abrafim, então a gente sempre foi muito ligado a esses festivais. E lá em Goiânia tem vários festivais que fazem parte desse circuito e que a gente cresceu indo nesses festivais. Então pra gente é muito natural estar nesse meio e com esses parceiros, assim, Fora do Eixo. A gente já rodou, já fez o Grito Rock em Uberlândia, em Cuiabá, e fizemos o Calango, fizemos o... em Rondônia, em Porto Velho, Casarão, e vários lugares, Palmas a gente fez também, e pra gente é bem natural, assim, e é muito legal, porque a gente vê que tá melhorando, de 2 anos pra cá a diferença é brutal, assim, de quanto de divulgação, de mídia, quanto de profissionalização nos festivais. A diferença é muito grande, assim, quanto mais a gente corre e faz o rolê pra estar nos festivais, mas os festivais também fazem pela banda também. Por exemplo, Fora do Eixo arrumou todo esse esquema, já o contato aqui com vocês pra gente gravar, já armou mais 2 datas. Então acho fantástico, assim, a gente tá num momento ótimo da música, não só da música independente, assim, acho que da música nacional em si. Porque é um grande potencial e a gente tem os parceiros certos e os aliados certos pra poder melhorar ainda mais a situação da música brasileira. Uhum, da hora. E dá uma apresentada nas próximas músicas também que a gente vai escutar. Acho que é legal também comentar um pouco assim da vibe delas, assim, como que... Então, agora a gente vai ouvir uma música que não tá no disco, que chama Tempo, que é uma composição minha e do Diego de Moraes. E é isso aí, e que agora tá no nosso repertório. Vamos de som então, transmissão independente, banda Gloom aqui, escute diferente. Transmissão independente. Levando com ele o som. transmissão independente aqui no Independência Mate. Independente. Conversando com a Niela, do Banda Gloom. E vai chegando, na verdade, no final das ideias, assim. Você queria ficar à vontade aí pra falar o que vier à mente, aquele padrão de contatos, conexões e tudo mais, mas fica à vontade também. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Espero que da próxima vez a gente volte, mas fazendo show. E agradecer também o pessoal do Fora do Eixo, pessoal da consultora de música, e que conseguiu agendar esses shows pra gente, e pedir pra quem gostou do som pra entrar no site www.monstrodiscos.com.br/gloom e baixar o disco na faixa. São 12 músicas, tem participação do André Gonzalez, do Móveis Coloniais de Caju, tem participação do Fabrício Nobre, do MQN. E é isso, espero que vocês gostem e que a gente se encontre logo mais aqui em São Carlos. É isso aí, vamos de som então, versões exclusivas gravadas aqui na rádio, mais uma pra finalizar. Então agora a gente vai ouvir a última música gravada aqui na Rádio Fiscar, que é Balão. É isso aí então, escute diferente, transmissão independente com a Gloom. Banda Gloom aqui, transmissão independente. Ufa, né? Já dancei aqui, já tô até cansado. A rádio tá suando aqui, velho. Óculos embaçado e o cacete. Engraçado. Bom, tá lá. Marreco também aqui, é passando aí. Um paninho na cara pra limpar o suor, né? Afinal não pode danificar os equipamentos aqui na rádio. Banda Gloom direto de Goiânia. Samba, ska, melodias pop, dançante, alto astral aqui. Pra ninguém fica parado, ninguém cara. Ninguém fica parado. Eles estiveram aqui na quarta-feira passada, né? Vieram aqui, legal, né? Eles acabou não tendo show deles aqui, mas eles vieram só pra fazer a transmissão. No dia seguinte tocar na Araraquara. Mas legal esse espaço mesmo da Rádio Fiscar aqui como uma base de criação, de produção, de experimentação, tudo que quiser, bandas que estiverem passando pela região aí. É legal que rolou uma comunhão também, eles foram lá na sede do Massa, comeram uma massa coletiva. Tudo em casa. A pizza tudo do Rúlio, né? Famosa pizza do Rúlio. Bom, legal, rolando então isso daí, né? A gente falou, quem quiser ouvir novamente então, quem tá escutando ao vivo agora, quiser, por exemplo, baixar, escutar depois, vai lá no foradoeixo.org.br/independenciaomate, baixa o programa que vai estar a transmissão lá no meio da sessão também. Bom, mas agora dando continuidade ao programa, né? A gente faz um quadro agora que a gente, todo mês, na verdade, a gente atualiza o programa aqui, faz o quadro Compacto Rec, com o lançamento integrado do Circuito Fora do Eixo. Então, do outro lado da linha, tá com a gente o Tim Santos, baterista da banda Cidadão Comum. Alô, alô, man, tá na linha? Tranquilão? Tim, tá com a gente aí? Oi. Aê, opa, tá escutando legal, velho? Tá baixinho, cara. Tá baixinho, né? Essa híbrida só sempre é... O pessoal sempre reclama, cara. Meio triste isso. Eu vou falar mais alto aí, tá? Alô, alô. Tranquilão? Não, tá meio difícil de ouvir. A gente vai dar uns gritos aqui, então. Bom, é... Vai lá, vou tentar ouvir aqui. Beleza. Dá uma concentrada aí. Vamos que vamos em frente. Olha só, na verdade a gente sempre contextualiza aqui, né? Compacto Rec, lançamento integrado do Circuito Fora do Eixo. Uma vez por mês, uma banda lança um disco, né? Ou um disco cheio, ou um EP, para download gratuito no site, né? Então você entra lá no compactorec.foradoeixo.org.br, tá lá para baixar na íntegra o disco do Cidadão Comum. Primeiro disco em quase 10 anos de banda, mais ou menos, mas dá uma contextualizada aí no trampo mesmo antes de cair no lançamento e tal. Bem-vindo aí, fica à vontade. Certo. Então, são quase, na verdade, quase 10 anos de banda mesmo. A gente está na estrada esse tempo, mas por um tempo, assim, a gente passou tocando música cover mesmo. Aí, sei lá, de uns 5 anos pra cá, a gente vem trabalhando as músicas próprias, né? E fechando mesmo esse EP. Há muito tempo a gente estava com ideia de gravar um EP mesmo, com as músicas que a gente tinha. E a gente começou a gravar aqui em casa mesmo e tal. E foi um processo até longo, assim, demorou a sair o EP, demorou a ser produzido o EP, mas foi bem massa, assim, foi um processo que a gente gravava muita coisa, gravava em alguns trechos, né, que a gente já tinha assim, em mente, alguma levada e tal, depois criava algumas coisas em cima, ou tirava, ou colocava elementos, assim, até chegar nas músicas, assim, que tá hoje no EP, né? Mas é isso, a gente vem circulando, assim, dentro de alguns festivais aqui em Minas. Ano passado a gente tocou em alguns Grito Rock, tocamos no Transborda também, foi massa. Jambolado, a gente tocou no ano retrasado, na verdade. Aí, circulando. E agora com esse CD, a ideia é circular mais, né? Apresentar mais o trabalho, assim, o trampo. Da hora, da hora. Pode crer, Tim. Então, velho, eu queria que você falasse, assim, como é que é para um artista lançar o seu trampo em rede, assim, disponibilizar para as pessoas baixarem. E não só isso, né? Tipo, disponibilizar para uma rede com mais de 80 coletivos. Cara, não tô ouvindo direito. Não, então, Tim. Tá ouvindo agora, cara? Não, tá muito baixo. Tá muito baixo? Tá. E esse aqui tá melhor? Tá ouvindo? Aí, tá melhorando. Aí. Tá quente. Não, então, cara, é o seguinte. Eu queria que você falasse como é que é pra um artista lançar, né, o seu primeiro disco, assim, já de cara, na rede, né, velho? Disponibilizando pras pessoas baixarem e tal. E como é que é isso pro uma... fazendo isso, né, utilizando essa plataforma do Circuito Fora do Eixo, que é o Compacto Rec, divulgando para mais de 80 coletivos espalhados no país, tal, sabendo que as pessoas estão baixando o som em diferentes lugares, assim, tal. Como é que é essa história? Eu acho que é legal também colocar nisso a discussão do até da propriedade artística mesmo, assim, que tá cada vez mais em pauta. O MINC agora, com a mudança do Ministério da Cultura, colocou em pauta de novo, até de uma maneira retrógrada, né? Com esse lance de, tipo, os artistas têm seu direito, uma coisa fechada, meio que da propriedade privada, assim, né? Eu acho que a gente chega a coisa de uma maneira muito mais expansiva, aberta e colaborativa, né? Uhum. Então, pra gente, assim, a gente há algum tempo, né, eu vim acompanhando esse lance do Compacto Rec e tal, que eu acho que é uma oportunidade, assim, bem, bem massa para as bandas, assim. E pra gente, tá sendo foda, assim, porque a gente pensava, né, a gente tá aqui em Ribeirão das Neves, uma cidade... né, que até está no título do CD, né, Cidade Dormitório e tal, e a maioria das pessoas não sabe que existe uma produção de cultura, de tudo aqui em Ribeirão das Neves. A cidade é conhecida como Cidade Dormitório mesmo, Cidade das Penitenciárias e tal, essas coisas todas. Tem esse estigma, assim. Então, para a gente lançar esse EP com essa abrangência que o Compacto Rec proporciona, assim, é muito interessante, assim, de levar ou de disponibilizar, né, o EP, assim, para um camarada lá do Acre baixar facilmente, assim, ouvir as músicas e tal. A gente está com a ideia de lançar o CD físico, mas eu acho que esse lançamento virtual, assim, inicial, para quem quiser pegar e baixar gratuitamente, eu acho que foi essencial, assim, para a divulgação mesmo do trabalho e tudo mais. Pode crer, muito nobre isso, né, até, né, cara? Outra coisa, eu queria fazer um elogio, mano. Eu tô olhando a identidade visual aqui da capa, velho. Mano, ficou muito louca essa foto, cara. Granuladona, assim, é uma foto do ônibus. O que, que é? Explica pra gente como é que foi a concepção dessa arte. Então, a gente, na verdade, a gente tem essa relação com o ônibus também, assim, forte, né? O nosso clipe também foi gravado dentro de um ônibus, e quando veio a ideia de fazer um EP, logo a gente já pensou na ideia do ônibus também, né? Porque é uma coisa que está muito próxima da gente e próxima do cidadão comum que mora em Ribeirão das Neves, que vai trabalhar em Belo Horizonte e tal. Passa uma hora e meia dentro de um ônibus para ir trampar. Em relação à arte gráfica, assim mesmo, o efeito e tal, a ideia da gente lançar, a gente já pensou no lançamento físico, né? De fazer uma coisa bem simples também, uma coisa direta e simples, e que fique até barato, assim, para confeccionar, né? Porque a ideia é fazer num papel que já tem essa cor, né, que tá no fundo aí da arte, para que a gente imprima só o preto, né? Pode crer. Pra ficar um lance barato também, assim, pra gente vender, tipo, a R$5, assim, uma coisa acessível, assim, também, né? Bem pra qualquer um comprar, assim, uma coisa interessante, né? E é a ideia mesmo, de ser simples e direto, assim, né? Uma cor só e tal. Legal. Bom, acho que dá pra... A gente vai rolar três sons aqui, man, do disco. Eu acho que dá pra você dar uma... Dá pra você dar uma apresentada neles também. Eu acho que até contextualizar aí essas fusões aí do rock, funk, rap. Aí uma inspiração que dá pra ler bem forte do, sei lá, início e meio dos anos 90. Sei lá, um Rage Against, a explosão de contextualização social também, protesto e outras coisas assim. Acho que dá pra você dar uma contextualizada pra gente. A gente vai escutar Automatismo, A Curva e Aos Podres do Espírito, é isso? Aos Pobres de Espírito. Dá uma contextualizada pra gente e já vamos chamar um som aqui pra galera sacar e instigar todo mundo a baixar lá no Compacto Rec, né? Massa. Beleza. Então, as músicas, elas captam, assim, bastante das influências que a gente tem, assim, né? É claro. E desde o início da banda, a gente já passou por várias formações, assim, e tal. A gente tem uma coisa, a gente já tocou desde heavy metal ao Rage Against, né? Que foi onde a gente achou, assim, uma base que acho que a gente já tava atrás, assim, e tal. Muito... Tanto de sonoridade, assim, de som, quanto de letra, né? A inspiração para gerações, né? Para muitas gerações influenciadas, assim, muito realmente é uma força. Desculpa, né? Não, é realmente uma influência para nossa geração, assim, acho que para os últimos 10, 15 anos para cá, assim, muita gente bebe nessa fonte mesmo, porque até hoje é muito forte, né? O show deles aqui, por exemplo, ano passado foi muito intenso, assim. Mas continua. Então, aí eu acho que são essas bases mesmo, mas aí a gente tem, além da base, que é o rock, né, que é um rock, assim, mais para esse lance do Rage Against the Machine mesmo, a gente tem outros elementos que a gente acaba inserindo na música, coisas que a gente ouve também, assim, né. Tem sons nacionais, assim, até, né? Tem um pouco do Mangue Beat, tem um pouco do samba, até, um pouco do rap, né? Que não é nacional, mas que tá também nas músicas. Então, no CD, pode encontrar, acho que todas essas levadas, assim, né? Desde um rock mais pesado até uma pitada de samba em algumas músicas e tal. E aí acho que é isso. O CD é legal falar também que foi gravado aqui em casa mesmo, num estúdio que a gente tem aqui normalmente para ensaio, né? Que os estúdios que a gente usa para ensaio e tal. E acabou que a gente decidiu fazer esse EP aqui em casa, para ter mais liberdade, assim, de até de tempo mesmo, né? Para poder pegar, fazer e refazer e fazer com calma, assim. E aí é um som mais simples, mais sujo, também é a ideia do CD, de ser um CD mais sujo mesmo. E é isso. Eu acho que essas músicas que vão tocar, eu acho que representa bem, assim, a cara do disco, assim, é uma cara... levada do disco inteiro. Uma cara bem suburbana, assim, né, cara, de acordo com o que você falou, tal, de representar essa parada da cidade dormitório, tal, do brother que vai lá e vai trampar, tal, e passa uma hora no busão. Bom, mano, agradecer demais temática, assim. Pode crer. Agradecer demais a participação aí, Tim. Manter a conexão aí. E atualizando sempre com os trampos. Parabéns aí. Convidar todo mundo mais uma vez, né? CompactoRec.foradoeixo.org.br. O disco na íntegra pra baixar, né? 7 faixas aí do Enquanto Isso na Cidade Dormitório, diretamente de Ribeirão das Neves, interior de Minas Gerais. Minas Gerais. Oi? É isso aí, tá lá pra quem quiser baixar. Tá lá. A ligação caiu na hora exata de chamar o som, então agradecer o Tim mais uma vez e vamos de som. Cidadão comum aqui, Independência Marte Compacto Rec. cada vez mais e se esquecer do homem e da miséria que o progresso traz. Sentidos mantidos sob controle, automatismo, fascismo, falsa verdade em que se crê. É a lógica irracional da mais-valia, nos transforma em coisa como robôs com uma função pra exercer. É, como robôs com uma vida do pobre. Mas pobre é o pobre de espírito. Pois pobre é o pobre de espírito. Mas pobre é o pobre de espírito. Pois pobre é o pobre de espírito. Não sabe remédio que o dólar mais nobre. Pobre que é pobre é forte, não duvida da sorte. Tem seu santo forte, mas pobre é o pobre de espírito. Mas pobre é o pobre de espírito. É isso aí, Independência Marte número 175. Esse bloco agora, os três sons que a gente escutou foram da banda Cidadão Comum, né, uma banda lá da cidade de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, né, um pouquinho aí, quase, acho que quase uma hora. Até em breve a gente vai conhecer lá, né? E daí quem sabe a gente traz até mais impressões sobre essa visão suburbana que a banda traz de lá, né? Total, cara, fiquei instigado aqui, mano. Bom, músicas de reflexão, protesto e sei lá, né? Acho que é interessante aí o Tim Santos, né, baterista da banda e ativista aí do coletivo, né, do coletivo Semifusa e do Circuito Fora do Eixo aí, trocou uma ideia legal com a gente, contextualizou um pouco do trampo. E quem tiver interessado, quem curtiu, quem quiser saber mais, acessa lá compactorec.foradoeixo.org.br. Tem o disco na íntegra pra baixar, dá pra baixar as faixas separadas, dá pra baixar o disco na íntegra e tem vários outros discos pra baixar também, né? Acho que é legal de contextualizar isso daí, o Compacto Rec fica arquivado, né? Então tem, por exemplo, os Barcos, né? A banda que lançou em janeiro, Menino Laranja que foi em dezembro, Diego de Moraes que foi em novembro, Os Conejos que foi em outubro e por aí vai. Se vai procurando lá pra trás, tem um banco bem legal. Projeto que existe já há uns 3, 4 anos, né? E periódico mesmo, lançando todo mês, desde agosto de 2009. E com uma movimentação por trás, né? Várias pessoas pensando a curadoria, num processo colaborativo, de discussão de quais vão ser os próximos lançamentos. Então, é um trampo acumulado aí, vale a pena conferir, assim, mensalmente mesmo, porque é só banda massa. É legal. E um trampo sempre atualizado, né? Tipo, sempre tem uma coisa que é legal que... Nunca lança um disco, só lança disco que foi lançado há no máximo 3 meses, né? Tem isso daí, né? Tipo, pra não relança nenhum trabalho, né? Já chegou a fazer isso e tal, mas depois de um tempo falou, não, vamos pegar e só pegar coisa que seja nova mesmo, né? Qual que é o 100%? Site mesmo? compactorec.foradoeixo.org.br. Vai direcionar aí pra isso página. Isso aí, então. E agora atualizado. E quem quiser divulgar também, na verdade, né? Porque a ideia é do lançamento integrado pelo Circuito Fora do Eixo e parceiros, né? Então quem quiser, dá pra colocar banner, dá pra colocar vídeo, foto, release, qualquer outra coisa. Tem vários materiais de divulgação. Então todo mundo pode ser um replicador aí, multiplicador dessa mensagem, né, propagar pra frente o som que desse mês é do Cidadão Comum. Copy left, velho, copy left. É, isso aí. Da hora. Estamos na resistência aqui, ministério. Estamos na resistência. Escuta nós, Ana! Bom, seguindo aqui, né, a gente já falou de várias coisas e está preparando um bloco aqui, a gente deu uma espremida aqui no, nas nossas pesquisas, aí peneirando, encontra algumas coisas. Era pra ser um bloco maior, mas a gente fez duas músicas merecidas pra finalizar, né, o finalzinho do programa, sempre experimental. Duas pedradas, né, galera? Que é isso, mano? Vai ficar difícil, vai desnortear a galera em casa. Quem sabe a gente até não emenda uma de surpresa aí, mas por enquanto a gente fez uma vibe instrumental, inspiração dançante, assim. Tipo... É, mistura, né? Tanto são pra ter um gingado, uma cadência e um... Que instiga você a não ficar parado. Hoje vai ter que dançar de novo aqui, cara. De novo, né? O Maico tá sem fôlego aqui. Porra, cara, não tô aguentando mais, velho. Tá aguentando mais. Então, a próxima semana você traz músicas românticas. Beleza, aí, beleza. Traz uma seleção de músicas românticas pra... Pode ser? Pode ser, pode ser. Tá anotado aqui, né? Tá anotado aqui. No roteiro do programa 176, o Marreco vai trazer músicas dançantes. Beleza, bom, então. Instrumentais, dançante, inspiração, a gente começa com um cara que chama Ricardo Siri. A gente já teve ele aqui no programa há muito tempo atrás. É um cara que lida na fronteira entre a música erudita, percussão experimental, intervenções sonoras. Assim, sempre em busca de novos horizontes mesmo de expressão musical, assim. É legal a arte dele, é um siri mesmo. O cara tem uma inspiração com o corpo pulsante, com, sei lá, com a música além da melodia, da harmonia, dos elementos que a gente, mais conhecidos por todos os cidadãos é do mundo aí. É doideiro o som dele, né? Resumindo, né? É o quartinho doidão. Final, sempre é doidão, né? Quem conhece o programa sabe que o final do programa é hora de extravasar a psicodelia mesmo, o terceiro mundista, né? Pode crer. Então, Ricardo Siri resgatando o som que já teve presente aqui na Rádio dos Caras, acho que há um tempão atrás. Ele, enquanto a gente não descobre coisas novas dele, a gente escuta novamente No Tranco. Música aí que tem escapamento de carro, um monte de coisa, mas é garantido. É muito bom. Vai na fé. Muito bom, muito bom. Bom, e depois a gente escuta, então, acho que eu faço... O Hard, ele tava chorando aqui, né, antes de começar o programa, pela beleza da música, pela impressão, pelo impacto que rolou essa banda chamada Tremor, da Argentina, que vai desembarcar no Brasil em breve, né? Pode crer, dia 15 eles estão no Estúdio SP, lá na Augusta, participando da segunda Noite Fora do Eixo, né, lá no Estúdio SP. É o cedo e sentado, que não é nem cedo e nem sentado. É, não, é pra colar e... Pra tirar as 10 da noite. Mano, vai ser sensacional, junto com o Cabroeira, da Paraíba, o Criolina. DJs... E o Black Drone Sharks de Goiânia. Yeah. E, mano, eu fiquei de cara, não conhecia, né? Foi mais uma das coisas boas que o Fora do Eixo proporcionou, né? Assim, né, cara? Eu fui ver qual é que é dessa banda. E, mano, é uma viagem muito louca. Eles são argentinos e são três caras, né? E tem um trampo também de tentar achar o elo perdido entre o regional e o global, tá ligado? Uhum. Tipo, no disco você encontra cúmbia, charango, tá ligado? Misturado com dubstep, misturado com música de PC mesmo, de samples malucos, efeitos noias e, mano, é uma rave andina muito louca, cara. Vai representar esse quartinho final aqui. Esse último bloco tá pros fortes, guarda, só, né, galera? Pros fortes e pra quem gosta de música de boa, né? E pros latinos malucos que nem nós, né, cara? É isso aí. Bom, vamos de som então, galera. Boa abertura das portas de percepção. Chegar alto roubando. Alto nível de psicodelia? Alto nível de psicodelia. Independência ou Marte aqui. Mais um bloquinho, daqui a pouco a gente volta pra se despedir. É isso aí. Escute diferente. Uau. seja bombarde. Jesus amado. Nossa Senhora. Segura. Nossa Senhora. Volta, volta. Nossa Senhora. Rewind, Selene. Então, a gente esqueceu de falar, muito importante também, que... Calma aí, fala que a gente escutou, velho. Ah, sim, lógico. Primeiro a gente escutou o som No Tranco, do Ricardo Siri. Maluqueira, começa com um escapamento de carro maluco, vai construindo uma música assim, tipo, puta produça. E depois foi o Tremor, banda argentina, com a faixa Viajante 21. Viajante 21. Também, né, cara? Os caras fizeram um bagulho pop experimental ali, tem umas horas que. Umas desconstruções assim com efeito total no som, só que tudo isso muito dançante ali com aquela percursa, mano, achei fodástico. E, mano, a gente esqueceu de falar também, cara, que eles fazem parte do selo ZZK, e é um selo que tem altos artistas aí experimentando a nova música latina, e vale a pena conferir e tal. Bota no Google ZZK Records, é isso? Exato. Exato. É só procurar lá, ZZK Records. Aí também falar que o Tremor tá aqui no Brasil. Eles vão fazer 5 datas, né, em vários estados. Vão fazer uma tour mesmo aqui. E se você puder conferir, não pede, velho. Não pede. Só pra dar o toque, eles vão tocar em Curitiba, no Rio, em São Paulo, do Estúdio SP, que nem a gente tinha falado, em BH e em Sete Lagoas. Um gigzinho legal dos caras. Quem sabe algum dia não vem pra cá, né, cara? Vem, cara. Vamos fazer uma forcinha. Bom, galera, agradecer geral, né? A gente, aliás, vamos aproveitar a deixa, né? A gente falou já ao longo do programa, mas antes da gente se despedir, dar o toque aí que está chegando o Grito Rock São Carlos, a 4ª edição. É, inscreva sua banda aí, né? Quem não inscreva se inscreveu sua banda, ainda. Quem não inscreveu ainda. Inscrições abertas até o dia 20 de fevereiro, mas escreve logo que a gente já está no processo de curadoria, muito doido lá. Já tem bandas que já estão com muita chance de tocar mesmo. E então a hora é agora. Tem mesmo, surpresa. Mesmo. Vai ter surpresa. E além das bandas, né, 14 bandas divididas entre Estação Cultura, 2 dias na Estação Cultura e o Metrópolis Dining Club, ainda vai ter intervenções do Palco Fora do Eixo e sessões de cinema da DF5, ou seja, um festival não só de música, não só de rock. Artes integradas. Artes integradas, né? Diversidade. Divertido como a vida tem que ser, né? Esse ano pós-carnaval, né? Nos outros anos foi durante o carnaval na cidade de São Carlos. Esse ano é depois do carnaval. Mas então não concorre março, com ninguém. Né? Quem gosta de marchinha, quem gosta de axé, quem gosta de qualquer outra coisa, também dá pra curtir os dois. Carimbó. Vai ter carimbó, vai ter aqui, que eu sei, hein? Eu acho. Será? Bom, daí, então anota na agenda aí, final de março, 25, 26, 27. Assim que fechar a programação, a gente traz aqui no programa. Então vamos divulgando em massa e trazendo aí as atrações pra todo mundo se familiarizando com esse universo. E já pra esquentar, né, semana que vem a gente tem um evento pra começar a esquentar a garganta do grito aí e tal, né? Sensacional, né? Pré-grito, né? Rock. Pré-grito. Então, como que vai ser quinta-feira que vem, dia 17, né, a partir das 10 horas da noite, também no Metrópolis Dining Club, que fica lá na rua Alexandrina. A gente confirma o endereço depois, mas tem tudo certinho lá no foradoeixo.org.br/independenciaomarch. Metrópolis Dining Club, centro de São Carlos, com duas incríveis bandas, a banda Maglore de Salvador e a banda Apanhador Só. Apanhador Só que tá lançando o clipe, né? Lançando o clipe, banda que é de Porto Alegre, né? Lá do Rio Grande do Sul. Além disso, discotecagem radiofônica Independência ao Marte e o Vidi Eucari dando aí seu toque de arte eletrônica, imagético, paisagens psicodélicas por todos os ambientes ali. E nós, né, cara? A galera vai estar nossa companhia, nossa animação. Bom, vem ser feliz com a gente. Vem ser feliz com a gente. Super acessível, 6 pila. A gente vai divulgar com mais calma depois também, mas já estamos aí bombando no Twitter, Facebook. Quem sintoniza a rádio, os caras aí também vai poder ouvir aí, ó. Vai estar na programação aí uma chamadinha com mais informações aí também. Verdade, semana que vem, quem escutar a Rádio Fiscar vai sortear convite aqui também, cara. Também, vai rolar um sorteio aí pelas redes sociais aí, Rádio Fiscar. Dando uma ajudinha, eu vou tentar, hein? Você vai deixar de trampar no som pra ganhar um convite e colar, pagar de gatão. Né? Exatamente. É, tá lá. É isso aí. Eu também vou tentar, então. Bom, é isso aí, galera. Valeu. foradoeixo.org.br/independenciaomate. Escute, baixe, propague, replique, multiplique, recorte, samplay, faça o que quiser. O programa tá aí, copyleft total. Maravilha. É isso aí, é nóis. Semana que vem tamo semana de volta. Semana que vem aí. Tem mais. Venha fazer parte desse universo. Obrigado a todo mundo. Falou. Tchau, falou, Brasil. Essa é a dança do povo.